A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Certo que a TV sempre fez uso da miséria humana para aumentar ali os seus níveis de audiência? Como exemplo, temos programas da tarde, que leva todos os dias a milhões de donas de casas, histórias ali de traição, de sexo bizarro, de perda de parentes e crianças, né? Algumas dessas que nascem com chifre por aí. Mas isso aí não é coisa de hoje, né? Porque há muito tempo esse tubo de fazer loucos inventou essa receita aí, que nunca mais largou o osso, inclusive. E talvez o precursor dessa tendência seja um programa que ali no começo dos anos 80 trouxe aos olhos ávidos por tragédias uma avalanche de desgraças. Esse grande catapultador aí que eu estou falando dos desastres sociais é o programa O Povo na TV. Eu tenho um nome nacional e você não, meu filho. Meu querido, eu tenho um nome mais que nacional. Dá licença. Isso é pilantra. Não, pilantra é você. É você. Você é pilantra. Você é pilantra. Você é pilantra. Você é bom. Corria ali o início da década de 80 e o Silvio Santos, numa tentativa desesperada de aumentar a audiência do SBT, apelou para o que fazia de melhor, a linguagem popular, e criou o programa O Povo na TV, que subiria vertiginosamente os níveis de espectadores da emissora. O programa era diário e tomava a tarde inteira. Nele era exibido temas polêmicos, sempre sobre a batuta do apresentador Wilton Franco, que chegou a dirigir Os Trapalhões. Não sei se você sabia disso. Sabia, inclusive o Wilton Franco, numa dessas coincidências incríveis, pra ele, faleceu na semana passada. Exatamente, cara. Inclusive estávamos preparando o episódio semana passada e ficamos sabendo da morte dele no dia da produção. E se você não é tão atento aos anos 80, o Wilton Franco, além dessa produção toda, ele é irmão do Moacir Franco. É mesmo. Tá vendo? Essa nem você sabia, hein, Walter? No elenco do Povo na TV, Alexandre, a gente tinha ali fixos, né? O Wagner Montes. Ainda com as duas pernas. Que ele era encarregado pelos temas policiais, sim, né? O Sérgio Malandro, em começo de carreira, carreira essa que eu até hoje eu não sei como se formou do que, mas ele ainda continua. Tem um programa no Multishow, eu tava assistindo agora. Tem. A Mara Maravilha, né? Que nem eu me lembro que porra ela fazia ali no Povo na TV. Cristina Rocha, que fazia exatamente o que ela faz hoje, né? Ser chata. O conhecidíssimo de hoje, o Roberto Jefferson. Ele fazia parte do elenco, ele era o advogado dos pobres. O Povo na TV, inclusive, catapultou a carreira política dele. Veja vocês, cara. Obrigado, hein, Wilton Franco. Mas também lembro de um outro, uma figura bem conhecida, Walter também fazia parte do casting ali, que era o Roberto Lengruber. Lembra do Roberto Lengruber? Claro, me lembro perfeitamente. Era um mix de médico tahitiano, né? Com um devoto de Nossa Senhora Aparecida. É interessantíssimo. Isso. Bom, ele era uma espécie de curandeiro. Inclusive, depois ele foi preso por charlatanismo. Foi. Mas na época ele também explodia de sucesso. Vamos lá, né? Pra mais uma memorabilia ridícula de Alexandre Moreira. Você lembra das vestes do Roberto Lengruber? Ele andava vestido meio Tony Maneiro, né? Era meio Jesse Valadão, né? Meio Tony Maneiro. Era uma camisa preta aberta assim no peito. Ele era uma espécie de Tony Maneiro ali com a camisa preta aberta e tinha uma correntona que depois virou produto também de venda ali. Sim, eu lembro que eles vendiam. De algum mal? Protegia os bolsos vazios deles, assim, cara. Então eles passaram a vender aqui. Bem, esse Lengruber era um desses charlatões de fato, mas eu achava essa estética dele bacana, assim, sabe? O cara com a camisona preta. E você ia pra escola de mini Tony Maneiro? Não fui pra uma escola, mas fui pra um casamento. Obriguei minha mãe a comprar uma camisa preta, a gente tinha um casamento não sei de quem, e o pior, Walter Rezende, eu descolei uma corrente dourada da minha mãe e botei ela por baixo da camisa. Essa corrente dourada, por acaso, tinha os bonequinhos dos filhos? E no casamento alguém me reconheceu, tá vestido de Lengruber? boa. Hoje em dia existe um programa, O Povo na TV, nos mesmos moldes ali, só que na TV Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Eu que sou um cidadão laico, né, mas respeito as convenções religiosas, sejam elas as que forem, mas tem umas coisas muito malucas, Alexandre, que não dá pra atestar. Sempre no final do programa, né, às 6 da tarde... No Povo na TV Antigo, você tá falando. No Povo na TV, né? Antigo, exatamente. É. Segundo a Igreja Católica, às 6 da tarde, né, é a hora da Ave Maria. O programa... Lembrei de uma história, vou contar em outro episódio do 6 da tarde e Ave Maria. Vale um episódio. Então, o programa se encerrava e acabava com uma oração, com a Ave Maria. O apresentador, o Wilton Franco, sem nenhum poder concedido pela Igreja Católica, né, para legitimar o que eu vou falar, ele pedia para que os espectadores colocassem um copo d'água em cima da TV. Sim. E no final da oração, os espectadores tinham que beber a água. Mas sem sequer um padre ali estivesse presente, sob os poderes do Wilton Franco. Era uma maluquice. Eu diria que era um ato independente de catolicismo, né? Fora do mainstream do Vaticano. Olha só que fantástico. Eu acho que a Igreja até se manifestou contra aquilo. O meu pai, Alexandre, ele colocava água, um copo d'água em cima da TV e fazia com que eu e a minha irmã bebesse no final do Povo na TV. Você é Bento pro Wilton Franco, mal presente. Mas esse ato religioso aí, paralelo à grandiosidade católica, não foi privilégio só seu, não, porque a ouvinte Luana Silva, ela é lá de Nilópolis, ela nos contou que a mãe dela fazia a mesma coisa, mas um dia, quando a dona Dolores, que é a mãe dela, foi pegar o copo de água benzida pelo Wilton Franco, ela derrubou a água, que rapidamente caiu dentro das frestas da TV, uma TV Philco Ford, segundo ela, fazendo com que a TV pegasse fogo. Só meses depois, com a chegada do 13º salário do pai dela, repuseram a TV, mas nunca mais benzeu a água. Ela. O Sérgio Malandro, acho que a única vez que ele trampou na vida foi no Povo na TV, porque ele apresentava ali uns números musicais. Na verdade, ele constrangia os artistas. E quem batia cartão nesses números musicais era a Paraguaia Perla. Acho que o Creuzebeck poderia subir aí um trecho. Bonito! Cabelo preto, até a cintura, uma tremenda gatinha, toda charmosa. O nome dela é Perla no Povo na TV, meu coração, meu amor, tudo bem, meu amor? O Alexandre, o ouvinte Júlio Costa, de São Paulo, que sugeriu este episódio, nos contou que se lembra muito bem do magafe do Sérgio Malandro, que estava entrevistando Ataúfo Alves Júnior e perguntou pelo pai do Ataúfo. Aí o cara, super sem graça, pegou e respondeu: meu pai morreu. Aí o Sérgio Malandro, mais sem graça ainda, comentou: morreu pra você, porque continua vivo no coração dos seus fãs. Yeah, yeah! Quando se fala em Povo na TV, teve uma vez que ali alagou e encheu os estúdios. Verdade. E o Povo na TV não parou. A água subindo e eles filmando. O negócio subindo e ninguém gritava corda. Nem Gruber. Abaixa essa água. E o negócio foi subindo até que chegou um momento que a água chegou ali no sei lá, na bunda da Mara, na altura das tomadas. Aí eles tiveram que tirar a emissora do ar. Eu me lembro perfeitamente disso. Interrompemos nesse instante a nossa programação para que vocês possam avaliar o nosso esforço e a nossa vontade de manter no ar a nossa programação. Este é o corredor que dá acesso às produções. Hebe. Galera, Facebook Agente em 86, a gente sempre deixa lá informativos aí do quais serão os próximos temas. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Façam como fez Júlio Costa, que mandou um e-mail para falecom@agenteem86, dando a dica do sensacional Povo na TV. Esse podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira, vai completar um ano no mês que vem, vejam vocês. Nós vamos fazer um episódio especial de aniversário, onde você, ouvinte, vai poder participar ali, contando suas histórias e tal. Nós faremos algumas perguntas, vai ser bem divertido. Então, você que quer participar, manifeste seu interesse mandando um e-mail para falecom@agenteem86. vamos escolher agora. Coloca já no comentário, assim, eu quero assunto, participar, exato, né? No assunto ali, eu quero. É, eu acho que é uma boa, porque daí mais a gente dá. Senão fica mais fácil da gente peneirar. Aí vamos escolher alguns ouvintes e no dia da gravação nós vamos ligar para a sua casa, vamos isso, gravar por telefone, ou se não por Skype. A qualidade do Skype sempre é melhor. Vai ser um episódio bem bacana. É. O ouvinte Mário Leão, ele falou que a avó dele foi curada pelo Roberto Lengruf. Sério? Abre aspas. Mas eu acho que a fé dela era pequena, porque em 2 semanas o reumatismo voltou. A Rafaela Lage diz que lembra até de quando o Wagner Montes perdeu uma perna em um acidente de triciclo. Exato, era uma triciclo renha, né? Exato, eu me lembro disso. É, o programa ficou contando a história ali durante semanas, de náuseas, né, cara? Exatamente. Verdade. O Moisés Almirante, que é lá de Barbacena, nos contou que uma amiga da mãe dele jurava que a irmã ficou grávida do Sérgio Malandro nos bastidores do programa, cara. Yeah. É. Mas depois se descobriu que o pai da criança poderia ser outro, porque o moleque era a cara do rock. Rock?